Rádio Sarau, estamos aqui mais uma vez, quinta noite. Boa noite a todos, boa noite aos ouvintes. Estamos aqui ao pé da letra. Meu nome é Bruno Kohl. E sempre trazemos aqui nesse programa alguém para falar sobre composição, um convidado especial que tem o seu trabalho já configurado, já aparece na internet, aparece nas rádios. E tem bastante conteúdo para a gente conversar, bater um papo sobre a magia que é a composição. E hoje estou com a presença muito especial. Estamos aqui então, ao pé da letra, com Ama Campos. Boa noite, Ama, tudo bem? Boa noite, Bruno. Tudo bem, e você? Tudo bem, amigão. Ama, tá falando aonde? Eu estou falando de São Paulo. Que legal. Você é de São Moro em Paulo? São Paulo. Isso, moro aqui em São Paulo já há algum tempo, né? Você é daí, não? Apesar de não ter nascido aqui, não. Eu não sou daqui. Eu sou de Itapetininga, interior de São Paulo, próximo aqui a perto de 200 quilômetros, mais ou menos. Sou de lá, família de lá. Eu morei muito tempo em Tatuí. Tatuí, que é uma cidade Tatuí, terra da música, né? que é da do conservatório, né, Carlos de Campos, né? Exatamente, é E a gente conhecidíssimo, tradicional, tive a né? oportunidade de estudar lá também, né? Mas É mesmo? já faz um tempinho, tal. Mas fincasse pé em São Paulo, é isso? Então, vim pequeno para cá, né? E morei em vários bairros e não tenho nem o sotaque interiorano, né? Do leite quente e tudo mais. Mas porque em função disso, viemos cedinho, acho que eu tinha uns 5, 6 anos, e passamos a morar em vários bairros, né, e viver por aqui. E a música sempre presente, amigão? A música sempre presente, até em função da família mesmo, né? Eu tenho irmãos, sou irmão do meio, tenho irmãos que o mais velho, ele também é compositor, ele tem o trabalho dele, ele está em Manaus agora, né? Ele mora em Manaus, tem um trabalho gospel que ele faz por lá. E tem o Caçula, que também é músico lá em Itapetininga. Entendi. Então, pequeno, ouvia músicos e que acaba tendo mais, focando, né, a vocação, indo mais para fazer mesmo. E idade que acaba. Mas a convivência em casa, minha mãe cantava, uns tios que tocam viola, etc. E aí, aqui em São Paulo, que acabou sendo consolidando mais e criando mais corpo, né? Você participa do Clube Caiobi, né? É, o Caiobi, recentemente a gente tem lá o Caiobi, acho que você já até conhece, imagino eu. Sim, É, sim, até porque eu já sim, sim. te vi lá, tem um playlist seu lá, não, É se não me engano. verdade. Legal. Então, eu estou há pouco tempo lá, mas assim, apaixonado porque é um espaço bacana, né? Assim, toda segunda. Ontem mesmo tive lá que o Tato Fischer, aqui é um grande compositor também, artista, Fantástico, o fantástico. Tato, né? Ele faz toda a última quarta do mês, ele faz a quarta, né? Onde também reúne um sarauzinho, onde você faz mágica, você leva o seu poema e você canta também. Você faz o que você quiser. E ontem eu tive E lá. Oi? a composição sempre teve, você sempre foi trabalhou nessa militância da composição, né? Porque o Clube Caiobi é, na verdade, um grande, né, uma grande rede de compositores que talvez não tenha o seu espaço na mídia Exatamente. tradicional, né, e que pode cantar com o pessoal lá nas segundas autorais, né, mas sempre participasse desses saraus na região. Isso, é como eu disse, recente, né? Mas assim, é muito rápido para se fazer amigos, e aí, como é uma comunidade onde a gente tem a liberdade de poder tocar as canções, aquilo que a gente faz mesmo com muito amor, né, e que não toca por aí, né, é um espaço onde a gente reúne, toca junto, tem lá o Soneca, tem lá toda uma Sim. galera bacana, a Renata Pise, que vai lá, e um vozeirão que ela tem, e eu tô muito recente, mas já tô apaixonado lá, já tenho os espaços, levo minha viola, E canto minha. você chega a ter um trabalho periódico teu em alguma casa, alguma coisa assim? Não, eu, como a música para mim ainda ela é um hobby, mas assim eu desenvolvo ela paralelamente a um trabalho que é aquele que na verdade gera a Sim. receita, né? Com o merchandising. Como a maioria da gente, né? É, enfim, eu comecei até muito tarde com música. Como eu estava no início, teve lá a influência da família, os irmãos são músicos, tem um tio que é baterista aqui em Pinheiros e tal. Mas assim, é de 10 anos para cá que eu comecei a compor, né? Eu sempre tive um violãozinho em casa, estudava, estudei um pouco em conservatório, mas fui mais assim na linha de autodidata mesmo, buscando materiais e estudando material, assim, um conteúdo que eu tivesse mais gosto de fazer mesmo. Estudei bastante um pouco de clássico, um pouco de flamenco, para ganhar aquela agilidade, aquela Sim. técnica que é interessante, né, para quem toca Que é legal, né? Que vira uma ferramenta para composição exatamente. também. E então, de 10 anos para cá, então a primeira música eu sempre tinha certeza que um dia eu ia compor, porque eu nunca tive um trabalho de sair tocar, né, como os irmãos fizeram e até fazem, de tocar em bar, né? Eu sempre quis mesmo um belo dia fazer as minhas músicas, né? Que na Entendi. verdade não são minhas, acabam sendo de todos, né? Quem ouve. E a mensagem. E aí eu fiz, comecei fazendo a primeira canção para o meu filho, né? Tenho o Gabriel, meu filho tem 10 anos. E aí já comecei a fazer canção. E meio assim, lá em 2003, né? É uma coisa mais recente. E aí tudo. Brincadeira. E aí, lá no meu irmão, a gente começou a fazer um trabalho, o Magno, né? Que é o meu irmão lá em Itapê, começou a fazer um trabalho. Ele falou: ah, vamos fazer uma gravaçãozinha aqui. Eu gosto muito de viola. E a gente fez a composição, que é uma música chamada Estação Felicidade, né, que eu quero ver se eu consigo regravar, para poder também estar tá divulgando. E ela passou lá, vou mandar para o festival, tudo bem, tudo bem. Ela acabou passando, pegou de surpresa, né, porque eu falei: peraí, eu vou ter que estar isso daí, né? Que eu fui classificado, vou ter que estar, vou Claro, claro, claro. cantar lá. E aí, E aí pegou o palco, eu né? falei: Aí pegou o palco. então, já fui direto para o palco, né? E tinha uns músicos lá que já eram amigos, saiu lá meio que rápido, todo de São Paulo, então montou uma logística, porque aí no mesmo dia você sabe como é, né? Vai no dia, acaba ensaiando até na coxia ali, alguma coisa. Eu sei, de lá para cá, aí teve a Estação Felicidade, outras que eu fiz na viola também, que é uma quimera. Que não é, essas duas não estão nesse CD que a gente produziu aqui, né? Que é o Adoçando com Mel. E teve uma outra também nesses festivais ali, sempre Itapetininga, e São Miguel Arcanjo, respectivamente 2008, 2009. E aí eu continuei. Eu tenho um produtor aqui que a gente troca muita figurinha aqui e grava, até vamos gravar logo mais, Legal. em março agora, enfim, aí realmente. Para me entender, quer dizer, você fez uma coletânea dos seus trabalhos nesse disco solo, né? Exatamente. Nesse CD solo, nesse álbum. Exatamente. Músicas. Mas as primeiras e tal do festival ainda não foram regravadas, Não né? foram regravadas. Essas eu ainda quero fazer um trabalho, uma qualidade melhor, né, em estúdio e tal, porque foi muito doméstico, entendeu? Então tem muita coisa que Entendi. precisa melhorar lá. Então agora tem um produtor agora para fazer um novo trabalho, É é que esse? virou amigo e a gente faz um trabalho juntos, as minhas músicas, porque ele é um arranjador também, que é fantástico. E O nome dele é é? o Bruno Vila Maior, ele é um matogrossense, entendeu? Ele é de Campo Grande, mas está em São Paulo há algum tempo e a gente se encontrou por aí. E eu faço as músicas lá com ele, né? Beleza. E enfim. Bem, vamos dar uma escutadinha, vamos fazer o pessoal escutar, conhecer um pouquinho, jogar na conversa as tuas Por músicas, favor. pode Por ser? favor, Bruno. Então vamos escutar um pouquinho de Emma Campos e daqui a pouco a gente continua aqui no Ao Pé da Letra. Daqui a pouco a gente volta.